O dia 18 de setembro na história, 1950. Inaugurada em São Paulo a TV Tupi, primeira emissora de televisão do Brasil. 1967. Briga entre torcedores no estádio de Kayseri, na Turquia, deixa 40 mortos e mais de 60 feridos. 1969. Os ministros militares assinam uma nova lei de segurança nacional que prevê o fuzilamento como meio de execução da pena de morte. 1975. Patricia Hearst, herdeira de um império jornalístico, é presa em São Francisco, Estados Unidos, por agentes do FBI, juntamente com dois membros do Exército Simbionês da Libertação. 2004. O terrorista checheno Shamil Basayev assume, pela internet, a responsabilidade pelo sequestro de mais de 1.200 pessoas na cidade russa de Beslan, em 1º de setembro. Esses são os fatos que fizeram o dia 18 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.